Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da nossa paróquia de Telheiras. Seja bem-vindo também, Padre João Paulo, espero que esteja bem. Sim. Vamos falar hoje de liturgia. É Sim. preciso falar de liturgia. Lembro-me aquelas campanhas que por vezes fazem, não é? Posso até começar por lhe perguntar, Padre João Paulo, porquê que é preciso falar de liturgia nestes tempos? Bem, eu acho que é preciso sempre, né? Porque é um dos meios, a oração oficial da Igreja, e é um caminho privilegiado para nos encontrarmos com Deus. E, digamos, quando vivemos bem a liturgia, quando nos apoiamos nela, é mais fácil essa intimidade com Deus que todos procuramos. Claro, temos que procurar também nas ações do dia a dia, né? Fora dos tempos das ações litúrgicas, que são a maioria, mas a liturgia é fundamental para esse encontro com o mistério de Deus, com o próprio Deus. No outro dia estava a ler um livro do Cardeal Sarah, Deus ou Nada, em que ele recordava que o primeiro documento do Concílio Vaticano II foi a Sacrosanctum Concilium, que é sobre a liturgia, né? E a ideia central era, primeiro, adorar a Deus. Esse é o primeiro. E em função dessa centralidade de Deus, pois é possível reposicionar o homem no seu lugar correto. É preciso, é curioso, porque parece uma coisa óbvia, não é? Dizer Parece. isso, não é? Sim, parece. Qual é a necessidade de dizer isto? Pois E é. neste contexto de liturgia, porquê que vamos dizer aquilo que parece tão óbvio? Mas é importante dizê-lo. É porque há sempre o risco de nos entusiasmarmos. A liturgia, claro, está feita com sinais e palavras, e somos nós que os pronunciamos, e nós, Igreja, enquanto Igreja, pronunciamos essas palavras e fazemos esses sinais, e há como sempre o perigo de nos entusiasmarmos Pela forma, com por si aquilo que só? nós fazemos Ok. e não com o que Deus faz através do que nós fazemos, não é? Esse perigo, eu acho que existe, não é? Não. Não sei Daí também o aviso, né? Do Cardeal Sara. se pois o contexto era do livro era recordar que realmente ou Deus está no centro, ou adoramos a Deus, ou nada vale a pena, não é? Aliás, um livro que se chama precisamente Deus Deus ou ou Nada. nada, Deus ou nada. Sim, eu já o li há um certo tempo, mas havia, mas sei que gostei muito e tem indicações preciosas, não é? Só para sobre muitos temas. Voltamos então um bocadinho atrás. E para além dessa ideia geral, penso que como toda a gente sabe, toda a gente não sei, mas muita gente sabe, ou algumas pessoas sabem, temos, pelo menos nas redes sociais, e não só, né, grandes debates, sobre liturgia. Às vezes o tom não parece o mais adequado para tratar deste tema, sinceramente, mas. Aqui está uma frase, permite-me Sim. que eu interrompa, Padre João Paulo. Aqui está uma frase que só pode ser mesmo dita nestes tempos, não é? E que tem coisas boas e coisas más. Que é, há grandes debates nas redes sociais sobre liturgia, entre leigos. Se recuarmos uns 200 anos, isto era assim uma coisa. Não, era, não, seria impensável, mas Mas quer dizer, há aqui aspectos positivos também, não é? sim, pelo menos há um interesse, não? Um Há um interesse interesse. pela liturgia. É Depois, preciso fazê-lo com o tom certo, não é? Isso é. sim, para ser sincero, entrar em debates nas redes sociais, debates teológicos, evito, né? Porque é muito fácil escrever só dizer-se coisas que não só não esclarecem, mas em muitos casos até ofendem, etc. Pronto. Claro, depende de cada pessoa, não é? E depende do contexto, mas em muitos casos acho que não é muito positivo, sinceramente, não é? Enfim, embora já digo, de base está esta ideia de que pelo menos há pessoas interessadas na liturgia, E não de é? facto esses debates existem, não é? Existem, e eu acho que é bom que eles existam. Eu não digo necessariamente nas redes sociais, mas penso que será um erro fazer de temas que estão na cabeça de muita gente tabus, ou não vamos falar disto para evitar problemas, etc. Evidentemente, não interessa nada estarmos aqui com grandes discussões, mas no lugar certo e com as pessoas que queiram falar seriamente sobre isto, acho que vale a pena confrontar as formas de ver diferentes para aprendermos uns dos outros e corrigirmos ou nos corrigirmos mutuamente, né? Em alguns casos. Mas o Padre João Paulo ia aí a meio de um raciocínio, quando eu o interrompi. A existência desses debates e desse interesse, por si só, é sinal do quê? Olha, não sou sociólogo, não sei. Pode ser sinal de muita coisa, pode ser sinal, e pela positiva, de que se percebe a importância da liturgia, que não é algo secundário na vida de um cristão, e que, portanto, vale a pena cuidá-la. Não é? Se for isso que está na base, ótimo. É louvável. Noutras ocasiões pode haver intenções, se calhar, menos retas. A liturgia serve de pretexto para eu me posicionar num âmbito determinado. Isso também pode acontecer, não sei se sucede ou não, mas isso já seria menos favorável. Voltamos ao início, àquilo que eu dizia. É preciso falar de liturgia. E é o próprio Papa Francisco quem confirma essa ideia, não é? É preciso falar de liturgia e ele tem falado de liturgia também, particularmente mais recentemente. E era aqui que queríamos chegar, era com a tradição das custódias, não é? Então, eu começava por ler um ponto do Catecismo, número 1125, que diz assim: é por isso que nenhum rito sacramental, que tem a ver com a liturgia, não é? Pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade, seja a comunidade que for, não é? Nem mesmo a autoridade suprema da Igreja pode mudar a liturgia a seu belo prazer, mas somente na obediência da fé e no respeito religioso do mistério da liturgia. Isto é, o Catecismo explica muito bem que a liturgia está como antes de nós, em certo sentido, embora depois nós, a autoridade da Igreja possa ir modificando aquilo que não é essencial, que não toca o essencial, também consoante os tempos que se vivem, a percepção que se tem da própria liturgia, dos modos em que parece mais conveniente que as pessoas possam aproximar-se desse mistério. E sempre houve modificações ao longo do tempo, não de aspectos essenciais, sobretudo aquelas as palavras sacramentais, por exemplo, que elas são intocáveis, não é? Mas essa convicção de que é algo que nos vem dado, é como que um presente, e que nós temos, no fundo, é que cuidar para que Deus possa ser louvado e nós possamos aproximar-nos do mistério da melhor forma possível, da forma que é mais eficaz para nós. Essa consciência leva-nos a não querer manipular a liturgia, né? Não querer manipular e aceitar as indicações que a autoridade nos dá sobre esta matéria, porque não é nossa. A autoridade suprema também não é dela no sentido estrito, mas tem as luzes e as graças para sempre, como diz aqui o ponto do Catecismo, sempre no respeito religioso do mistério da liturgia, depois ir dando as indicações que parecem mais adequadas. Por isso é que eu penso que qualquer cristão, ao ler o documento do Papa, a Tradição das Custódias, deveria recebê-lo com agradecimento, porque o que é impensável, ou seria impensável, que o Papa estivesse a escrever esse documento se não fosse para a nossa ajuda, para benefício da própria Igreja, né? Para que a Igreja, com a liturgia, todos os membros da Igreja, lhes possa ser mais fácil aproximar-se de Deus. Essa leitura, ou essa chave de leitura, eu acho que deveria estar presente. Uma chave de leitura, para ser claros, né? Eu diria quase ao estilo marxista de luta de classes, né? Aqui estão uns contra os outros, etc. Eu penso que sai fora dos padrões da Igreja, dos padrões daquilo que é a Igreja. Aproximarmos do documento já com uma pergunta na cabeça, que é: o que é que está aqui oculto? Qual é que é a má intenção? Ainda por cima, tendo em conta que é um documento do Papa... Bem, é assim, temos que ser sinceros. O documento, de alguma forma, corrige um outro documento do Papa Bento XVI, a Summorum Pontificum, em que o Papa Bento XVI, tendo em conta as circunstâncias daquele momento, lhe pareceu oportuno que... a liturgia, vamos dizer, da Tridentina, sobretudo a celebração da missa e não só, não é? Mas a liturgia Tridentina, que de alguma forma tinha sido substituída pela do Concílio Vaticano II, pudesse ser celebrada com mais amplitude, sem tantas restrições como havia, para de alguma forma unir, ou que não houvesse uma separação tão grande com as comunidades que celebram habitualmente nessa liturgia, e também, dizia o Papa Bento XVI na altura, porque a liturgia antiga, aquela do Concílio de Trento, é algo santo, que fez muitos santos, não é? E tem orações preciosas, e que de alguma forma ela pudesse contagiar a liturgia nova com o seu aspecto mais mistérico, não é? No fundo é que as pessoas se deem conta, também através dessa liturgia antiga, ou apoiando-se um bocadinho nela, ou conhecendo-a, que o que se trata é entrar no mistério de Deus. A liturgia deve-se entrar no mistério de Deus. E como a liturgia antiga era um bocadinho mais solene, enfim, ou por outras razões que agora não quero entrar, podia parecer que pudesse ajudar a própria liturgia presente. Parecia, e eu penso que é verdade isto que o Papa Bento XVI diz, não é? O que é que aconteceu? Sem querer fazer assim grandes apreciações globais, que certamente num programa de podcast agora não é assim. Mas é o que o Papa Francisco diz no Tradições Apostólicas. Porquê que o Papa Francisco dá um aparente passo atrás nesta questão? Sim, há um passo atrás, claramente, porque revoga aquilo, uma série de indicações, porque, como diz, houve um caminho percorrido pelas pessoas que se apoiaram no Sumo Pontífice, por algumas pessoas, não é? Que parecia, ou que parece, afastar algumas pessoas do essencial da liturgia e aumentar algumas feridas na Igreja. Pronto, essa é a percepção do Papa Francisco. E eu devo dizer, nós temos sempre um olhar muito restrito, né? Conhecemos poucas circunstâncias, que aquilo que diz o Papa Francisco na Tradições Custódias, em alguns casos eu posso dizer que era mesmo assim, né? Que houve uma espécie de má interpretação da Summorum Pontificum e que levou a olhar, por exemplo, a olhar com maus olhos, em alguns casos, não em toda a gente, houve pessoas que se limitaram dentro daquela liberdade litúrgica, como que dizendo, a mim ajuda mais a rezar assim, e pronto, ninguém levantava problemas para isso, como também continuam a não levantar, porque existe essa possibilidade, não é? Pelo menos em muitas dioceses. Mas, noutros casos, que foram menos felizes, interpretaram essa, ou aplicaram, ou assumaram pontífico à sua maneira, entendendo que, digamos, a missa que valia era a do rito antigo, esta aqui já não tinha valor, ou não tinha tanto valor, e com isso, em alguns casos mais extremos, vieram também críticas, eu diria, ferozes aos documentos do Concílio Vaticano II e seguintes. Quando não, nos casos extremos, uma separação declarada do pontificado do Papa Francisco, não é? Claro, há pessoas que não, talvez a maioria, não é? Não tinham esta visão, antes, pelo contrário, procuravam ser piedosas e são pessoas piedosas, que rezam muito. Este boom, digamos, da liturgia antiga trouxe alguns bons frutos, pelo menos percebeu-se, ou menos houve muita gente que percebeu que, aqui vou dizer uma expressão que depois explico porquê, não é? Que a missa é algo sério, não é? E houve vocações, né, para vidas consagradas, para sacerdócio. Portanto, não foi tudo mal, nem nada que se parecesse, não houve muita coisa muito boa, né, como é próprio de pessoas que querem amar a Deus e que querem procurar amá-lo da melhor forma possível. Agora, o que ficamos com a impressão é que há aqui coisas que tinham que ser corrigidas, e o Papa Francisco tomou esta medida. Eu conto um episódio que eu penso que ilustra um bocadinho aquilo que aparece na Tradições Custódias. Há um ano tivemos cá uma rapariga brasileira que veio falar da Primavera Católica no Brasil. As novas iniciativas, foi muito interessante contar tudo o que está a fazer na cultura do Brasil para que Nosso Senhor possa ser mais conhecido, por exemplo, através dos meios de comunicação. Foi muito interessante. E no final alguém lhe perguntou qual era a posição dela sobre a missa, chamada Missa Antiga. E ela contou, não estava previsto o tema, mas ela quis dizer, olha, eu, lá no, na minha cidade, né, houve uma altura em que comecei a frequentar a Missa Antiga, não pelo rito em si, mas porque as outras eram eu vou dizer uma palavra que ela não disse, mas para que se entenda. Eram apalhaçadas, enfim, eram... Descuidadas. Descuidadas, sim, mas eram descuidadas. Então, eu fui àquela missa porque me pareceu que era sério, era algo sério. E estive a ir, e depois deixei de ir, só vou agora ocasionalmente, quando comecei a encontrar pessoas que me diziam, esta é a única missa que vale, a do Novus Ordo, portanto, aquela do Papa Paulo VI, né, que sai do Concílio Vaticano II, não vale. Algumas pessoas até punham em causa a consagração, se haveria ou não consagração. E perante esta atitude eu retirei-me, né? Vou ocasionalmente. Isto é o que o Papa explica, alterações custódias, é vale o que vale, mas que isto aconteceu, aconteceu. Né? Eu não sei se, enfim, a pessoa pensando assim em voz alta, seria a única possibilidade de lidar com este assunto? Eu não sei, mas eu também não sou o Papa, né? Também não tenho todos os dados e tenho a certeza que o Papa faz isto com as luzes que Deus lhe dá para nos ajudar a nós a nos centrarmos em Deus. E atenção, convém aqui dizer uma coisa, esta questão ficou nas mãos dos bispos. Exatamente, sim. Os bispos, cada bispo sabe ver se no seu território... Não é, digamos assim, uma interdição total. Não. Em cada, um pouco mais ou menos. E viu-se que as respostas dos bispos das diferentes dioceses também foram variadas. Não é? Variadas, evidentemente. Alguns têm a percepção de que as comunidades que seguem essa liturgia não causam o menor problema na sua diocese, não é? E estão ótimos, pronto, vão para a frente. E outras acham que podem causar, e, portanto, limitam um bocadinho. Não sei se alguma diocese, talvez... possa ter feito uma espécie de proibição total, mas eu penso que eram aquelas dioceses onde praticamente não se celebrava a missa. As outras, onde se celebrava a missa, digamos, do rito antigo, eu penso que se mantiveram, pelo menos, não sei se todas, mas muitas mantiveram, pelo menos em alguma igreja, portanto, as pessoas podem continuar a frequentar. Além desta questão assim, em termos mais práticos, desta diferença a partir deste documento do Papa Francisco, o que é que também a partir do mesmo documento podemos tirar daqui para a frente para enriquecer ou até para, de alguma maneira, dar algo a quem está habituado a um contexto mais tradicional na liturgia, o que é que pode encontrar na missa, não é? O que é que se pode fazer, no fundo, para que estas pessoas não se sintam também perdidas? Sim, o Papa Francisco, na Tradições Custódias, sugere, por exemplo, que dentre as opções do Novus Ordo, na oração eucarística, portanto, a oração que vem depois da apresentação dos dons, do ofertório, chamado ofertório, depois de iniciar de rezar o Santos, ou o prefácio, existe a possibilidade de seguir aquela que se seguia na missa antiga, o chamado canon romano, não é? Por exemplo, não é? Ou a própria, enfim, toda a música litúrgica, a música gregoriana, está dentro de todas as possibilidades. Portanto, existem maneiras de celebrar o Novus Ordo que se aproxima ou recorda a missa antiga, e que talvez para as pessoas que são mais sensíveis a esse modo de celebrar lhes faça mais sentido. E as igrejas devem oferecer as diferentes possibilidades, precisamente para ir ao encontro das diferentes sensibilidades litúrgicas. Não é? Eu, isso parece-me importante. E depois também me parece importante o seguinte, não é? A liturgia antiga tinha e tem, né, orações lindíssimas. Eu devo reconhecer que tem orações realmente bonitas e nós podemos continuar a usá-las para a devoção privada, né? Podemos usá-las na devoção privada, e eu sei que conheço alguns sacerdotes que decoraram algumas dessas orações e, sem as pronunciar em voz alta, também as rezam por dentro na missa atual, quando é possível, quando há algum espaço para o poder fazer. Isto é, a piedade pessoal, esse desejo de se encontrar com Deus, com todos os recursos, também encontra maneiras de aproveitar o desejo, de aproveitar ou concretizar aquele desejo que tinha o Papa Bento XVI, de que a nova liturgia se possa beneficiar desses aspectos mais mistéricos, né, que existem em alguns gestos ou em algumas orações da liturgia antiga. Eu acho que isso pode-se continuar a fazer, repito, não é introduzir ritos externos ou orações externas fora do que está previsto. Mas é possível para uma pessoa que queira viver piedosamente a missa não deixar de ter em conta esses recursos. E aqui na paróquia, Padre João Paulo, conta fazer alguma coisa nesse sentido, nesta leitura do documento do Papa Francisco? Sim, eu contava que numa das missas em concreto, a missa das 4 horas da tarde de sábado, a missa vespertina, é a missa que tem menos pessoas, seguir o canon romano. É, as pessoas, também são missas que habitualmente não vêm crianças, demora um bocadinho mais, não é? Não vêm crianças e portanto, pensava, pelo menos que as pessoas saibam que uma vez ao fim de semana se celebra, também ao domingo alguma vez se celebra com o canon romano, não é? Mas como há crianças e há famílias, enfim, e a igreja está mais cheia, nesta altura também preferiria uma situação em que há menos gente e com pessoas um bocadinho mais velhas. Padre João Paulo, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a propósito deste assunto. Sim, eu gostava só uma agora coisa. Agora era aquela mais... parte em que eu achava que me ia despedir, mas não, Padre João Paulo. Só mais uma coisa, sim. Sim, força. É assim, aquilo que eu, sobre o que li do catecismo, não é? Que a liturgia não é nossa, não é? Eu acho que este assunto às vezes nota-se muito o contrário, por exemplo, nas liturgias dos casamentos, não é? Onde a pessoa que vai casar acha que aquilo é dona da tua liturgia e, portanto, eu vou organizar a coreografia à minha maneira, para dar assim um efeito mais espetacular, que ninguém se esqueça do meu casamento, não é? Há muita gente que não é assim, mas essa mentalidade aparece. Então, este tipo de mentalidade, assim, que é levado ao extremo nestes casos, esquece que a eficácia da liturgia não está, vamos dizer com a palavra pagã, na coreografia. Está em Deus. Deus, através da obediência à Igreja, dá-nos as graças que quer. Então, não depende daquilo que eu faça, não é? Seja pelo lado mais pouco sério, não é? Ou o lado hiper-tradicional. Depende daquilo que a Igreja nos pede que façamos e ter a convicção de que é Deus quem atua. Portanto, o padre ou os protagonistas externos não devem usar a liturgia para ter originalidades que se centrem nele. Né? A eficácia vem de Deus, não vem de nós. Já está tudo acabado ou ainda acrescentas? Se não me deixas uma última, okay. É a última. Mais uma consideração, então. Junto ao motu próprio, o Papa Francisco escreveu também uma carta a explicar, né, justificar a decisão tomada. E eu queria ler um parágrafo também para situar melhor, enquadrar melhor tudo isto. Diz assim o Papa: "Dói-me, magoa-me, tanto os abusos de um lado como do outro, na celebração da liturgia. Tal como o Bento XVI, eu também deploro que em muitos lugares não se celebra de uma maneira fiel às prescrições do novo missal, mas estas prescrições chegaram a entender-se como uma autorização e até como uma obrigação para a criatividade." E depois já fala do que lhe dá desgosto no outro extremo, né? Não esqueçamos aquilo que dizia a rapariga brasileira que antes referi, né? Ela começou a ir à missa assim, tridentina, porque lhe parecia que era algo sério. Né? Então, essa advertência que vem da rapariga, mas sobretudo vem daqui que o Papa diz, lembra-nos que uma parte da causa desta uma certa confusão que há com toda a liturgia se deve aos abusos e atropelos que ao abrigo do suposto Concílio Vaticano II, né, da autoridade do Vaticano II, se fizeram na liturgia. Uma carta que o Papa São João Paulo II escreveu em 1980, chega a pedir publicamente perdão a Deus pelos abusos que se cometeram contra a Eucaristia nos anos anteriores. Então, esse, digamos, desmadre, né, em alguns setores da Igreja na liturgia, é um desastre não só porque muitas vezes são ofensas a Deus e são, em alguns casos, coisas sacrílegas até, como essa pouca seriedade que às vezes se encontra devido a que o Papa, com um excesso de caridade, chama de criatividade, leva a que muita gente que vai à procura do sagrado e de Deus se afaste para algo mais sério. Portanto, o motu proprio do Papa não é só uma advertência para limitar um pouco mais o uso do rito antigo, mas é, na minha opinião, também uma séria advertência a todos nós que celebramos com o Novus Ordo a ser sérios, não é? Não nos esquecermos que é uma coisa santa, que é preciso tratá-la como aquilo que é, como algo sagrado, e que tem que ser, digamos, realizada com toda a piedade, sem criatividades ou invenções que, no fundo, acabam por afastar as pessoas que querem rezar da liturgia. Tudo dito, então, citando o cardeal Sara, Deus ou nada, também. Sim. Na liturgia. Exatamente. Também na liturgia. Por hoje é tudo. Obrigado.